O controle, o 6310 está autorizado para o procedimento. Autorizado, reporte estabilizado. 9010, com ajuste agora. No 3,246, controle 119.8. 19.8, boa noite, 163. No 3, contato radar, subou 360. 63. Zona LS 6310. 6310, torre 1895. 1895, muito obrigado. Sou boa noite, 6310, estabilizado e LS Express. Fechando a 6310, boa noite, cheque 3, livre pouso, pistão no 0, vai ser 080 graus, 109. Ativo, tá livre pouso, 6310. Oceano 6310, solo 51, livre à direita, solo 121, décimo 9. Livre à direita, 219. Salvador, boa noite, 6310, entrou na sexta posição. 6310, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, vai passar. Gol número 3, autorizado Alefa, chame Centro Recife, 1288. 28 para o gol número 3, obrigado. Está atingindo a Juliette 6310. Juliette 62 é portão. Juliette 62. São 3858, boa noite, aciona identificação, preparação para final do procedimento em LS X-Ray, curva direita para o 045, é possibilidade. São 3858, desça para nível de voo 050, ajuste 10010. Tram 3662, confirma. Tram 3662, acione identificação via chegada a Mari. Desça para nível de voo 080, ajuste 1090. Tram 3662, reduza para 2509. Tram 3662, reduza para 2109. Salvador para Guarulhos, nível de voo já aprovado 360, saída da EA inicialmente, um minuto para a cópia. Tram 3858, autorizado o livre da restrição em TAP, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. São 3858, está sob vetoração, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reboa estabilizado. Mantendo a proa, descendo para 2000 pés, autorizado ILS X-Way, reboa estabilizado. São 3662, desça para limpo de voo 050. Permaneça o ajuste. 3662. No 885 para cópia. Copia o 885 para cópia. Salvador Guarulhos, 360, rota via bridge, episódio no meio para o Hotel Zulu. Decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida. Pós-Leida, voa bridge. E segue na aerovia, episódio no meio. 5533 a transponder, controle 199.8. Portal 5, chame o ponto-ponto para o posicionamento. 0090 azul, que voa 398, é só combinar o ADL do procedimento 8 da 10. Voa no 398, ciente, mantenha o perfil de chegada a Mari, após ITAP, autorizado Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, autorizado para o voo no 398, já. Salvador, 35218. 35218, acione identificação, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 060, limitado pelo QD Mike 070 do NDB de Simbra, reporte no poder desse. Esquerda 060, limitado pelo 070 de Simbra, na área ponderial, pode descer. Trip 5218, desça para nível de voo 060, ajuste 1090. É o 060. Controle, Salvador, só corrigindo aqui, o voo no 398, mantém proa de Mari ou proa de 366 da PDM? Voo no 398, mantém a proa Mari, aguarde autorização para Serra Vitor 366. Gente, Mari, após aguardando a autorização 366, 366. 3662, desça para 3000 pés, permaneça o ajuste. 62. São 3858, para final do procedimento, curva direita, proa 070, reposto estabilizado. 3858. São 3662, reduza para 1709, número 2 na aproximação. São 3858 na escuta. Prossiga, estabilizando o lote. São 3858, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 118, décima 95. 195, boa. São 3662, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizar. Descida para 2000 ILS X-Ray, autorizado para 3662. P5218, reduza para 2109, número 4, na aproximação. 2109, número 4, 5218. O trem, livre pouso, opção no 0, vai ser 090 graus, 109. Baixar e travar, 3858, livre pouso, não na 0. São 3662, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 118, décima 95. 295. Mari, voo 398. Voo 398, sim, após Mari, voo ITAP. Mari, ITAP, 398. 0 no 0. No 0, no 0, agora está ali, 6.60. Rodo, boa noite, é o 6310, o Xané, informação Vitor, Recife 350. 6310, Salvador para a melhor terra do mundo, está para o Fábio. Estimativo. Rodou melhor do mundo, 350, roda via Perusco 58, decola no zero, primeira curva à esquerda, descida Puca, Jamo, transição Caju, 5550 transponder, controle 199.8. Afirmativa, autorizado Salvador, melhor do mundo, 350, no zero, curva à esquerda, Pucarua, Perusco 58, 5550198. Meia dúzia portão, só confirmando o perfil da subida, Puca, Jamo, Caju, chame quando for posicionar. Então aqui, o Puca, Jamo, Caju, vai chamar pronto, obrigado. Então, 3662, check trem, livre pouso, opção no 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, baixar travado, tá 3662. Taxi de Alfa, Juliette, portão 03. Portão 03, 5218 para final do procedimento ILS X-Way, curva direita, proa 080. Desça para 4 mil pés, ajuste no 090. Ajuste no 090. Na comanda direita para 080. Trip 5218. Gol no 398, após etapa, autorizado Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés. Ajuste 1090. 2.500 pés autorizado após etapa, mantendo 366, gol no 392. Trip 5218, reduza para 1909. É 290, 1909, trip 5218. Trip 5218, o tráfego que o precede, 6 milhas, mantém 190 de velocidade indicada, Boeing 737. A gente tem o tráfego da TICAS. Trip 5218, correção, meia dúzia de milhas. Meia dúzia de milhas, tem o tráfego na TICAS contrário, obrigado. Reduza para 1.950. Não dá para reduzir 150 ali, senhora. Vai começar a sujar a aeronave, viu? Trip 5218, vetoração para passamento, curva esquerda, proa 060. Esquerda 060. Autorizado, sem táxi. Aeroporto, não é 3.000. Descendo até 3.000, mantendo a proa 060, aguardando o último vetor para estabilizar no ILS. Trip 5218. Gol no 398, final da 10, estabilizado. Gol no 398, complete final do procedimento, chame torre 118, décima 9. 895, dá até a volta. Corre Salvador, muito boa noite, gol no 398, final da 10, mas é estabilizado. Gol no 398, boa noite, reporte marcador externo, transpouso baixado travado. Reportará externo, baixado travado, 398. Trip 5218 para interceptar o localizador, curva direita, proa 120, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés. Direita 120 até 2.000 pés. Trip 5218. O Trip 5218 está estabilizado em ILS. Trip 5218, complete final do procedimento ILS, chame torre 118.95, reduza para velocidade de aproximação. Chama a torre 18.95. V8, cheque o trem, livre pouso, opção no 0, vento 080 graus, 15 nós. Autorizado pouso, está baixado e travado, voo no 398. Confirme o vento com 398, por favor. 080 graus com 15 nós, no 398. Entendi. Torre, boa noite, Trip 5218. Trip 5218, boa noite, continue a aproximação, não pode iniciar o machado travado. Ok, tá baixado e travado a 4 milhas de Simbra. Entendi, Trip 5218, continue a aproximação, rodando que está livre. Guardião 06, prossiga. Eu coloco o centro administrativo agora com 4 a bordo, o destino é Ondina, Serra Índia, novembro 10. Guardião 06, ciente, mantém-se condições visuais, ajuste em Salvador no 0, no 0, 500 pés, reporte visual com o local. Repostará, 06. Desafio 8, solo 22, livre à direita, solo 121, décima 9. Livre à direita, 219, graças a Deus. Sou Simbra, baixado e travado, 5218. No 8, vento 080 graus, 109, continua pressionando, o modelo está livre. Modelo está livre, 5218. Que está livre, livre pouso, opção no 0, vento 090 graus, 109. Ah, eu tenho 5218, 7. Solo, Salvador, boa noite, voo no 398, livrou, está na alta. Bem-vindo, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Reportar da Juliette, 398. contínua, Guardião 06. Guardião 06, frequência livre. É. Juliette, portão 8, 398. Solo 26, livre à direita, solo 1219. 219-5218, obrigado. Solo 35218, livrão na sua escuta. Passinho para o solo. 5218, livrão na sua escuta. Trip 5218, autorizado táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, posição 03. Alfa Quilo, pátio 3, 03, a posição, obrigado. Decolador 28, controle 1198, bom voo. Muito boa. Muito boa noite, gol 1885, cruzando 1500, Israel Leda. Bom, no 885, boa noite, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 360. 360 autorizado, 85. Solo Salvador, Oceaner 6310, boa noite, portão 6, pushback, acionamento. Oceaner 6310, em coordenação à equipe de solo, reporte para ataque. Reporte para ataque, 6310. Então 06, né? Escuta? Eu siga, Guardião 06. Guardião 06, como recebe o controle? Eu sigo a Guardião 06, na escuta. Coroa de Andina para Salvador, a bordo, através da Pituba agora. Guardião 06, ciente, mantém o litoral sul, 500 pés, ajuste 1090, reporte parque de Pituba. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2224, transfere. Passarelo 2224, acione identificação. Foi na proa de Mário para chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1090. E 050, voando Mari, 2224. Passaredo 2224, vetoração para o localizador, curva esquerda, proa 070, limitado pelo QDMIC 080 de Simbra. Ok, esquerda 080, confirma o limite? 080 de Simbra, passaredo 2224. Ok, limite 080 de Simbra, 2224. Parque Pituaçu, Guardião 06. Guardião 06 para ingresso no circuito Chame Torre, 1 no 8, 95. 1 no 8, 95, boa noite. Boa noite, bom povo. Obrigado. Torre, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Passou parte de Pituaçu, linha do litoral, intenção é pouso no Braé. Gente, Guardião 06 da presente, autorizado cruzamento do eixo da 1-0. Reportando a senhora no Grael, o ajuste no 0-0. Entende as condições, reportará no Grael, Guardião 06. Bote final do Grael, por gentileza, Guardião 06. Afirmativa, na final do Grael. Grael Salvador, Guaranel 04, vai passar no 2-0-0. Voo no 604, via chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste 1090. Via Mari, 060, com a Mari, 060. Ocean Air 6310 para o táxi, 158 a bordo, 35 Natal. Xené 6310, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera Chame a Torre, frequência 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-0. Nível táxi, Pátio Índia e Alfa, 1-1-8-9-5, ou Xené 6310. Afinal para o pátio, Guardião 06. Guardião 06, vento 070 graus, 109, seu pátio no solo controlado. É. Torre Salvador, boa noite. Oceania 6310, ponto espera pronta. Boa noite, Oceania 6310, Alinda, coluna 0, vento 090 graus, 1-2-2. Alinda, decola, pista 1-0, Oceania 6310. Gente, Guajão 06, solo 36, frequência livre. Passaredo 2224, desça para 2 mil pés, permaneça o ajuste. Autorizado final do procedimento IEDS X-Way, reposto estabilizado. E 2000, ciente, vamos lá. Salvador, boa noite, Sanai 63, 13, boa noite, via chegada Bonf, desça para nível de voo 070, ajuste 1090. Como que perdeu o contato com o centro de registro? Era a velocidade pra gente de bom, estrela? Sonei 6313, ciente, autorizado BONF, acione identificação. Registra a livre velocidade de bom do Sonei 6313, confere? Sonei 6313, mantém o perfil chegada BONF, número 3 na aproximação. Salvador, boa noite, Oceania 6310, saída Puca. Oceania 6310, contato radar, saída Puca, submantenha 350. Sobe nível 350, Oceania 6310. Solo é o 3662 para cópia Natal. Stan 3662, informação em curso é a Vitor. Está pronto para cópia? Pronto, cópia. Santa 3662, autorizado Salvador para Natal. Nível autorizado é o 370, via Upper Zulu 190. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Transponder 5552, controle 1-19.8. Natal 370, via Upper Zulu 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Pulca, Zipar, transponder 5552 e controle 19.8. Sala 3662, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Ok. Salvador, boa noite, Delta 3268. Está na posição 3, você informação Vitor, estacionamento para a porta. Sala 3858, informação Vitor, confere, está pronto para a cópia? Está pronto. Sala 3858, autorizado Salvador para Fortaleza, nível autorizado é o 370. Via Upper Zulu 19, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5554, controle 1-19.8. Não está autorizado 370, decola da 10, curva da transição Froti, da Upper Zulu 19, das curvas, na procura de comportamento 4798, Delta. Tá 3858, cotejamento correto, após pronto para puxa estacionamento. Vai reportar, tá 3858. Interceptando Fui ILS 2224. Paredo 2224, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 1-18-95. 1895, obrigado. Ono 604, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés, X-Way, reposto estabilizado. Ono 604. Sonei 63-13, desça para 4.000 pés. Ajuste 1090. 4.010. P2224, livre pouso 1-0, vento 080 graus, 1-4, nós. Livre pouso 2-4. Paulo Salvador, muito boa noite, gol 1889, com a informação Victor para o Galeão. Gol 1889, informação Victor, confere, está pronto para a cópia? Positivo, pronto para a cópia. Gol 1889, autorizado Salvador para Galeão, o nível autorizado é o 360, via Upper Zulu 10, após o MAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridge. Responder 5555, controle.